consegue saber, né, como você conheceu o bairro e em quais circunstâncias, né? Eu sei que vocês fizeram, ele na época fez parte do MDB também, mesmo que comunista, mas fazer parte do MDB, né? Como foi esses primeiros contatos seu com o bairro? Eu não conheci o bairro na época estudantil. Eu vim conhecer o bairro já formado. Conheci o bairro pessoalmente numa mesa de bar no Mustang. A gente bebia e imagino que estariam nessa mesa. Cláudio, Mano Teodósio, Manildo Maia Leite. E isso na década de 70, meados da década de 70. Durante o meu mandato de deputado estadual, entre 71 e 74. Foi quando eu conheci bairro, conheci superficialmente, não tive, a impressão que tive era de um camarada um tanto distante, uma pessoa distante. Ele não criava uma intimidade maior nos primeiros contatos, depois apurei isso, só posteriormente eu constatei isso. E aí os contatos com o bairro, a partir desse momento que eu conheci pessoalmente, liguei o nome à pessoa, conhecia quem era bairro Sarinho, mas não ligava o nome à pessoa. A partir daí, os encontros foram episódicos, né? Encontrava bairro em algum tipo de ato político, encontrava bairro em mesa de bar, encontrava bairro almoçando, que eu tive um período de centro, frequentei muito Dom Pedro, na Rua do Imperador, ora com Cláudio, ora com Ronildo, ora com outras pessoas. E tive uma aproximação maior com o Cláudio já no final da década de 70, quando deputado federal, a gente trocava ideias, aí já com a presença de Cadoca, a presença de Pandolf, o advogado Eduardo Pandolf, de Paulo Henrique Maciel, que eram pessoas ligadas a mim, eram amigos mais antigos, sobretudo Cadoca e Paulo Henrique. E aí esse pessoal começou a se preparar já em 77, 78, para que eu fosse candidato ao Senado. Né? E aí Bairro foi integrado esse grupo. A gente já conversava muito. E eu considerava, quando eu comecei a aprofundar o relacionamento com o bairro, eu achava que ele era uma pessoa que estava acima da média das pessoas, ele era uma pessoa muito inteligente e de uma objetividade incrível. O que fazia o bairro aí ter um conceito deformado perante as pessoas era exatamente essa objetividade dele. Né? Bairro era incapaz de conversar com uma pessoa vulgar. Bairro se impacientava de conversar com uma pessoa tida como burra. Né? Ele se impacientava com conceitos vulgares. Né? E isso tudo eu só detectei ao longo da minha convivência com ele. E ele não se policiava para isso. Né? Quando ele achava que a conversa não prosperava, a conversa era inútil, a conversa era não tinha conteúdo, não tinha um mínimo de sensibilidade, ele era intolerante com isso. Né? Ou ele saía, ou ele sinalizava que estava mal satisfeito. Né? Essa foi uma marca de amizade com vários que me marcou muito, que me chamou muita atenção. Era a objetividade que ele tinha nas coisas, nos seus conceitos. Eu conheci bairro de várias formas. Conheci bairro no partido, embora ele fosse MDB, né? Embora ele fosse militante do partido do PCB, do Partidão, ele mantinha uma discreta. Ele era discreto, inclusive, entre as pessoas que não militaram no partido. Que era o meu caso. Eu nunca fui militante do Partidão. O Partidão votou comigo para deputado estadual, para deputado federal. Consequentemente, ele deve ter feito campanha para mim sem ter um relacionamento pessoal comigo. Mas aí ele era filiado ao MDB e quando eu ajudava a formar o MDB, tinha sido secretário-geral, na época que Baio, conheci Baio, acho que já presidia, acho não, já presidia, opa, quando conheci Baio mais assim, eu já era presidente regional do partido, por quanto eu assumi a direção regional do MDB em 1975. Era presidente do partido regionalmente e deputado federal. Baio foi um dos articuladores disso. Deixa eu voltar um pouco aqui. Principal, MDB e MDB. MDB foi extinto em 1979. Baio ainda permaneceu no MDB, depois saiu do MDB, junto com Roberto Freire e outros, para refundar o Partidão. Quer dizer, o partido voltou à legalidade com aquela anistia. Ele se filiou, foi fundador do PMDB, né? E como fundador do PMDB, ele ainda demorou um pouco, acho que foi até para a executiva do partido, depois que compraria isso. Acho que ele já era da executiva do MDB, das últimas executivas do MDB, e me parece que participou ainda da primeira executiva do PMDB. E logo depois ele tomou o rumo quando a legalização do partido, da redemocratização, ele deixou o partido, ele, Roberto e outras pessoas deixaram o partido. Então eu tive a experiência de conviver com o Baio como militante, dentro do MDB e do PMDB. Eu era considerado um organizador de partido, ele passou a ser uma pessoa muito ligada a mim nessa tarefa de organizar o partido. Participar de campanhas eleitorais, onde sempre teve um papel de destaque, um papel de comando, né? E conheci Baio de trabalho, porque foi meu secretário na prefeitura, na minha primeira administração. Não foi secretário no meu primeiro governo, porque eu formalizei o convite para que ele fosse secretário de administração, e ele aceitou com a condição de que teria que passar pelo partido. E o partido achou que não era conveniente, não era legal. E Baio não foi secretário, isso é um fato até que não se tornou muito público assim, né? Não veio muita tona. Mas ele tinha sido meu secretário na prefeitura, de assuntos extraordinários, e me ajudou muito na reorganização do centro da cidade, na questão urbana. Naquela época que essa restauração do centro. O centro, né? O bairro do Recife, o centro da cidade, o mercado de São José, aquelas coisas todas, mas sobretudo o bairro do Recife. O bairro do Recife, que tinha um projeto grandioso, e já naquela ocasião eu adotava a filosofia de que era importante, porque isso tinha sido feito em todo mundo, de se começar com uma rua só, deixar a concepção do projeto em si deixar, mas não querer botar na cabeça quem tinha termos e meios de fazer um bairro, a exemplo de outros que existiam aí pelo mundo, como o Orlins, e o bairro de Cacei, né? E outras coisas mais. Baio acolheu essa sugestão, deu muita ênfase a isso, e isso veio se concretizar já na minha segunda administração, quando eu voltei à prefeitura em 82. O projeto estava praticamente pronto e a gente tocou as coisas. Então, com esse bairro do partido, do MDB e do PMDB, com esse bairro da boemia, né, quem que bebeu muito, conheci bairro de uma mesa de bar, e depois eu, bairro e outros, e eu e bairro sozinhos, os dois, conheci bairro de muitas cachaças com muitas pessoas, e depois eu e ele sozinho, no apartamento, onde ele inclusive se matou. E conheci Baio no trabalho como meu secretário, um dos meus secretários na prefeitura. Posso dizer que foi um dos meus melhores amigos, uma das pessoas com quem eu mantive um relacionamento fraterno, de amizade, de absoluta correção. Senti muita morte que Baio estava no exterior, estava em Lisboa, quando Lúcia Ponte me informou. Várias vezes, disse mais dado, né? tive essa notícia no início da tarde, aí em Lisboa, era de manhã aqui, e o depoimento em síntese que eu dizia de Bayer era que era um homem, era uma pessoa que para alguns poderia parecer estranho, poderia aparecer, algumas pessoas o acusava injustamente de uma formação autoritária, de distante das coisas, nada disso, nenhum desses conceitos se adequava a Bayer, ele tinha muita sensibilidade. E a objetividade dele no discurso e tal, se de alguma forma você percebesse na hora da gestão de... Em tudo, dentro do partido, nas questões partidárias, ele sempre era, a palavra dele sempre era não só uma palavra sensata, mas geralmente muito objetiva, né? Mesmo de balanço tem objetividade. E na prefeitura ele é um secretário exemplar, né? Uma visão a ponto de muitas vezes sentar eu e ele só para olhar e analisar o conjunto das coisas, comandava o conjunto das coisas na prefeitura. Ele não foi um secretário só específico de uma área, ele comigo nos 3 anos da prefeitura, ele teve uma visão ampla de todas as questões que envolviam a cidade do Recife. Então, o depoimento que eu posso dar sobre o pai é esse, é um depoimento de um quadro. A gente, e às vezes se queixa aqui em Pernambuco da pobreza de quadros, ele foi, para mim foi um quadro completo, uma pessoa inteligente, trabalhadora, poucas pessoas trabalhavam com o bairro. O bairro podia tomar a cana que tomava, ele cumpria as suas tarefas, ele cumpria os seus horários, era rigoroso com o horário, né? Era objetivo nos mínimos detalhes com as coisas, né? Tinha horror as coisas prolixas, as coisas intermináveis, as coisas que não eram inconclusas, pessoas que falavam sem concluir. Né? Então, acho que vai haver uma contribuição muito positiva aqui ao Recife, ao Estado de Pernambuco, com um deputado exemplar, com uma conduta irrepreensível, quando foi deputado, corajoso, na hora que era preciso denunciar, cobrar, e objetivo nas suas propostas, né? Então, Bayer como profissional, Bayer como militante do partido, tanto do MDB, do MDB, depois do partido, do PCB, e o sucedâneo do PCB, depois que não fez o PPS ou não, Bayer sempre foi uma pessoa assim, né? Ele tinha um círculo de amizade que não se poderia considerar grande, né? Mas de pessoas que o admiravam, gostavam dele, da companhia dele. Era uma pessoa agradável, muito inteligente. Era uma presença marcante em todas as coisas que ele oferecia, a presença dele, a colaboração dele. Ele sempre tinha um papel de destaque, por isso tudo, por ser uma pessoa com inteligência rara, uma sensibilidade apurada, uma dimensão das coisas invulgar. E trabalhador, muito trabalhador. E a morte dele pegou todo mundo de surpresa, né? Não se esperava assim. Principalmente a forma como ele fez, planejada, parece que havia, pelo que a gente pôde perceber. Um nível de organização. Ele organizou tudo, né? Nos detalhes. Eu peguei o material lá com a família, tinha até na agenda dele atestar um revólver, organizou para não sujar muito a casa, deixou o bilhete. Isso, na tua visão, como é que você interpreta isso? Assim? Se você conheceu ele, qual a sua visão de passado de tempo da morte dele com relação a esse gesto que é um gesto inusitado, né? Eu acho que a coisa de Bayer foi, né, se fala que ele fez alguns exames e que poderia estar com isso ou aquilo, né? Não aceito isso, acho que não. Bayer tinha amigos para comunicar isso. Se Bayer estivesse com qualquer problema de saúde, ele era um tipo reservado, mas ele iria escolher alguns amigos dele para comunicar isso. Isso não tem muito. Pelo que eu conheci de Bayer, não foi pouco, conheci muito Bayer. Bayer, se tivesse sido diagnosticado algum mal, alguma coisa dele, ele teria pelo menos uma, duas pessoas que teria tomado conhecimento disso. Né? O cara que Bayer imaginava, no meu entender, quando eu recebi a notícia de que ele tinha morrido nessas circunstâncias, Eu liguei para outras pessoas, perdi o resto do dia lá, os compromissos que tinha para ficar em contato com aquele conhecido, e comecei a curar os detalhes, que tinha tido um tiro na boca, né? E com alguns detalhes, ainda não essas riquezas que você está dizendo aí de detalhes, mas que tinha sido um ato programado, e eu imaginei que Bairro era aquilo, né? Assim, achava que Bairro não queria, ele completou 60 anos, e ao completar 60 anos, eu estava próximo disso, acho que tinha completado 60 anos, né? Em mesa de bar, Bairro falava com a gente, rapaz, depois de 60 anos, vem o problema problema sexual, e aí, como é? A gente vai ter o mesmo vigor que tem com 40, com 50 e tal, né? Esse tipo de conversa chegou a ter comigo. Né? Então, imagina, se Bairro tivesse uma doença, e se Bairro ficasse com uma idade que todo idoso entra a partir de 58, 60, e a partir daí, se Bairro imaginasse uma doença, ficar em cima de uma cama, dependendo de uma cadeira de rodas, a presença de uma enfermeira, a presença de um familiar, se ele assim fosse, para cuidar dele, isso, mas não se submeteria a isso, não entende? Eu não acredito que todos nós aqui, tem três pessoas aqui, acho que todos três, né, há uma previsão, um cuidando mais do que o outro, então, um mais ou menos, mas a gente entende que uma pessoa com inteligência mediana, ela vai querer fazer isso. Mas era quase que um superdotado, ele tinha uma inteligência acima do normal, né? Não faz mal nenhum dizer isso, que vai era um. Vamos falar que ele era um superdotado. Mas o pai não estava na média da inteligência, ele estava acima de uma inteligência normal, da média que você conhece dos amigos. E eu não imaginava o bairro com uma perspectiva de 60 e tantos anos, ter um acidente nessa área de saúde e viver dependendo das coisas. Acho que o que levou o bairro a se programar de uma forma tal, até para não dar trabalho aos outros, foi isso aí. Acho que o bairro se matou exatamente dessa circunstância e dentro dessa visão que ele tinha das coisas. Né?